3283, 111 a bordo, 3 horas de autonomia, Terra Uberlândia, pronto para o táxi. 3283, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero via Taxi Índia. Quando pronto, chame torre em 1-18-95, ajuste no 0-15. 0-15, livre tá, ponto de espera do 1-0, chama torre 2-95, bom. Estão se aproximando da Juliette, voo no 705. Ou no 705, prossigo táxi via Juliette, posição 02. Juliette, posição 02, 705. Salvador, o Azul 27 retorno. Azul 27, no 1 do centro do pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Ah, não, ainda não está pronto para o push acionamento, é apenas para informar que não tem como cumprir aí os 110 até 15 DME de Salvador na saída água. Sim, se mantém o perfil mínimo da saída, 3 mil pés até 20 milhas. Certo, mais ainda uns 5 minutinhos aí para o pushback. Grau 099, ajuste altímetro no 0 no 5. 0 no 5, livre, decolagem, pista no 0, tá 32, 83. 3283, decolar 237, chame controle Salvador na frequência 119.35. Três meia zero, tá 3283, solicita direto a Alefa. Obrigado. Alefa na prova, obrigado. Solo Salvador 278 no pushback acionamento. 278 no centro do pushback acionamento, reporte pronto para o TAS. Entendi, pushback acionamento 278. Para o táxi azul 2781, no PLB 70, 3 horas e 10 de autonomia, eu quero na Salvador. 2781, repita, PLB. 7070. Táxi 2781, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Zaxuin, é quando o próximo chame torre em 118.95, ajuste no 0 no 5, bom voo. Esse é o ponto zero da Nozero via Taxiway India, ajustado no 05, quando pronto, 895, azul 27, eu estou no banal. Para o controle? Comando 68. Comando 68, sendo identificação chegada a mar e descer instruções para 2.000 pés. Autorizado direto Duna, o ajuste no 0 no 5. Direto Duna, no 0 no 5. O no 68. Salvador, boa noite, azul 2781, está pronto no ponto zero da 1-0. Azul 2781 autorizado, alinhar e decolar. Vento 1-1-0 graus, 0-9-9, ajuste altímetro no 0-5. Preferindo decola da 1-0, ajustado no 0-5, 2-7-8-1-2-1. Salvador, boa noite, bom, 1-8-66, informação isso. 1-8-66, senhora identificação, chega da mar e desse mantenha, sem restrições, 3.000 pés, ajuste no 0, 1-5. 3.000, sem restrições para 1.015, boa noite, né? Salvador, boa noite, azul 27, 8 anos. 2781, contato radar na decolagem, livre ascensão 1180, saída Argo, voe direto Alfa. Direto Alfa. 2781 vai precisar manter os 3 mil ou tá liberado? Tem restrições como informado 2781. Bom, 1866, exclusa velocidade para 2309, número 2. 2308, 66. Muito boa noite, Tantrin 197, com a informação isso. Tantrin 197, autorizado Galeão, via P9857, nível 360. Perfil de saída da El Leda Irume, decola vista 10, curva à direita após. Transponder 5427, frequência do controle Salvador em 1119.35. Tráfego 11 horas, 17 milhas, rumo nordeste, cruzando 070, em descida para 2000, Blank 737. 7, tá, visual com gol aqui, o azul. Tem outra, 5437. 5427, transponder, então 3197. 5437, obrigado. Tiago, puxe acionamento o 33197, a posição é 07. São 3197, autorizado, puxe back acionamento, reporte pronto para o TAC. Autorizado, puxe acionamento, reporte pronto, né, para o TAC, 3197. É 8, autorizado o procedimento, reporta localizador. Valeu. Bom, 866, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporta estabilizado. 2000, reportaremos estabilizado, 866. Torre 18.95. Voador 1168, avistado, autorizado por 0, vento 110 graus, 09 nós, ajuste de altímetro na 05. Aprovado, posto, pista 1. Solo da Lacinha, 31972, a bordo. 3 horas e 30, alterna a campina para o site. Então, 3197, repita o alternado. Campina. 3197, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Taxi Índia. Quando pronto, chame em torno em 118, decimal 95. Ajuste no 0 no 5, bom voo. Índia, ponto de espera da 10895, 8.000, 3197. Obrigado. Salvador, muito boa noite, o Gol 1099, está acima da informação Whisky, autorização com fins. 1099, autorizado com fins, aerovia conforme o plano, nível 360, perfil de saída A, por posição elefa, após nível 1, posição pista 10, com curva direita, após. Aciona o transponder 5436, frequência do controle de Salvador em 119.35. Autorização com fins, nível 360, conformado no plano. Decola pista 10, curva direita, saída Arbor. Transição elefa, 5436 no transponder e o controle 119.35, Gol 1099. 1099, protegimento correto, reporte pronto para o pushback e saneamento. Vai reportar para o funcionamento grato, Gol 1099. Solo Gol 1705, autorização Galeão, com informação. Gol 1705, autorizado Galeão, via P-November 857, nível 360. Perfil de saída da El, Leda e Irume, decola pista 10, curva à direita. Aciona o transponder 5437, frequência do controle em 119.35. O senhor, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e assinamento. Solo, boa noite, o Gol 1168, já livrou, está na alta. Gol 1168, boa noite, consigo táxi Alfa Juliette, posição 07. Alfa Juliette para o 07, Gol 1168. Mike 18 é o meu, prossiga. Meu bem, interceptando a BR-324, controla a rótula do abacaxi para sobrevoo. Vai manter 500 pés AGL, vai 800 MSL, Mike Juliette com meu. Silêncio, a porta nacional para pouso. Do Mike Juliette com meu? Porta nacional para pouso. Não é pouso, é sobrevoo na rótula do abacaxi, o Mike Juliette Romeu, alocado 0115. É, tio, mas quando você viu uma referência sobre voo, confirme. Tá notificado 2 horas e 30 de voo, vai ficar a critério da emissora, o Mike Juliette Romeu, aeroreportagem. Gente, na escuta do controle, ajuste no 0 no 6. No 0 no 6, grato, Mike Juliette Romeu. 1866 no solo, sol 04, libere a próxima direita via taxa 2 Foxtrot. Chame controle sol na frequência 121, decimal 9. 219, obrigado. Solo Salvador, boa noite, 1866, Livrona, Cecília. 1866, boa noite, possível táxi via táxi em Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 866. O 1036, sistema de decolagem, 317. Decolado 05, chama controle Salvador na frequência 119, decimal 35. 2935, Salvador, obrigado, 3197. 197. São 3197, contato radar na decolagem, saída da EL, contém 360. Saída da EL, 360, 3197. Aprovada a presente da EL, 3197. Obrigado. Da EL, 3197. 705 para pushback, acionamento portão 2. Número 705 autorizado também para o táxi. Porta ali para o táxi. Preso 97, Recife, 1251, no bom voo. 251, no bom Recife, obrigado, tá, preso 97. Paulo Salvador, Gol 1099 está pronto para o pushback e acionamento na posição 1010. Gol 1099 autorizado, pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Está autorizado, vai reportar para o táxi, 1099. Confirme para o solo? Gol 1705, para o táxi, com 1147 a bordo, 3 horas e 50, autonomia, e alterna Guarulhos. 1705, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Taxi Inter. Quando pronto, chame a torre em 1-18-95. Ajuste agora no 0 no 6, por favor. Autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento 1000 graus, 08 nós, ajuste de altímetro no zero no meio. Sim, já fica agora, pista 1000. Vai receber sobrevoo em São Caetano, próximo a Duna, 800 ml, 500 GL, Mike Juliette Romeu. O Mike Juliette Romeu confirmando o trânsito. Abandonando a rota da Abacaxi, vai sobrevoar o bairro de São Caetano, através de Duna, Mike Juliette Romeu, a 500 AGL. Isso. Controle Salvador, gol 1705, decolou, cruza 1300 na sua escuta. 1705, contato radar, saída é autorizado Leda, subindo ao 360. Sael Leda, subindo ao 360, gol 1705. Autorizado para o Leda? Autorizado. Obrigado. Controle, o Oscar Maikian. Prossiga. Iniciar descida. Teste sem restrições para 2000 pés, ajustado em 1016, autorizado LS, reporte estabilizado. Portará estabilizado, Oscar Maikian, para 2000. Aero decolar, pistola 0, vento 1110 graus, 099. Tende autorizado a alinhar e decolar da 10, gol 1099. 1099, decola 221, chame controle de Salvador na frequência 119, decimal 35. 935, 1099. Controle, boa noite, voo 099, passam 1.600 pés. 099, contato radar saída Arbor, submontanha o 360. 360, Arbor, voo 099. Patrulha autoriza direto Elefa para o 1099. Autorizado direto Elefa. Obrigado, Elefa, 1099. Acena de identificação, chega da Mari, desse mantém o 050. 050, obrigado. Recife no 251. Recife no 251, obrigado. Uno 099, Recife, no 288. 288, obrigado, boa noite. Salvador, voo 099, negativo, contato 288. Luna 099, deite na secundária Luna 26, decimal 0. 260, ok. Alta, 3258, autorizado, isso para 2000 pés, o ajuste no 0 no meio, autorizado LS, reporta no localizador. Controle Salvador, Oscar Mike Yankee, estabilizado em ILS. Mike Yankee, completa a aproximação final.